ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue pra cá. Tema Livre, apresentação Luiz Augusto Golo. Bom dia, hoje é sexta-feira, dia 25 de abril. Tema Livre está entrando no ar hoje, é aniversário, faz 40 anos, né? 40 anos da Revolução dos Cravos em Portugal, do fim das colônias africanas, portuguesas. Interessante, né, marcar essa data. Eu vi isso ontem no Facebook, achei legal o registro, não esquecer. E nós estamos aqui tratando também de um momento histórico nosso, que é a ditadura militar, os 50 anos da ditadura militar. E nós temos dedicado toda quarta-feira a esse tema da ditadura militar. E na sexta-feira, geralmente, é dia de um tema mais a menos, nós vamos tratar da ditadura militar em quadrinhos, como se fosse alguma coisa mais amena isso aí, né? Brasil 2. Ditadura Militar, um livro para os que nasceram bem depois, reticências, 3. É um livro da Joana D'Arc Fernandes Ferraz, a Elaine de Almeida Bortoni e com os desenhos da Diana Helene, a Didi, que está aqui conosco. Não só a Didi, também a Elaine Bortoni, que vão falar conosco sobre essa publicação da Rama Editora e da Faperj, a chancela da Faperj. Bem interessante, é uma história em quadrinhos contando a história da ditadura militar, do golpe militar, do período militar, essa coisa toda, até direta já, tudo isso está nessa história em quadrinhos, que é destinada, pressupõe-se, a quem nasceu bem depois, como diz a capa do trabalho, e especialmente adolescentes, jovens, crianças, estudantes que não conheceram. E como o livro é em preto e branco, pode até aproveitar para colorir também. Mas eu vou abrir aqui o programa falando com a Elaine primeiro. A Elaine é autora, uma das autoras do texto do livro. Como é que foi o lançamento? Eu tomei conhecimento, Elaine, pelo Facebook, e aí eu pedi a Claudinha que pautasse esse nosso encontro aqui, porque achei bem interessante essa ideia, nesse momento em que tantas iniciativas de peso, iniciativas muito sisudas, muito acadêmicas, muito sérias, muitas delas doloridas ainda, né, são realizadas aí em função dos 50 anos do golpe, você e a Didi e a Joana D'Arc com um livro com a história em quadrinhos, que é uma coisa didática, pedagógica e mais leve, mais... Como é que surgiu a ideia disso aí? Bom dia, Elaine. Bom dia, Luiz. É um prazer estar aqui falando do meu livro. Bom, essa ideia nasceu... Eu estava em Buenos Aires visitando a livraria das Madres da Praça de Maio, e eu me deparei com um livrinho que era voltado para o público infantil, infanto-juvenil. E eu achei tão interessante a ideia, enfim, e trouxe, eu comprei o livro e trouxe para o Brasil. E quando cheguei ao Brasil, eu mostrei para a Joana, que achei a ideia ótima, ela também já conhecia o livro, e a gente sentou para fazer um roteiro para o livro, né? Sim. E essa ideia veio principalmente porque a gente via assim, que os jovens, né, desconhecem muito esse período, né? Volta e meia eu converso com jovens, sobrinhos, e eles ignoram o que aconteceu naquele momento. Ignoram ou às vezes até tem uma imagem muito deturpada, muito errada daquele momento. E eu percebi também que as escolas, quando chega nesse período, é muito rápido, enfim, não dá tempo nem... Não se faz uma discussão sobre esse período, que é de fundamental importância até para a gente poder entender o Brasil de hoje, né? E aí nasceu essa ideia de criar uma história em quadrinho, que história em quadrinho é um tipo de leitura que sempre atrai o público jovem, que na grande maioria das vezes tem preguiça de ler, né? E aí, nessa busca, achamos a Didi, que já tinha experiência em ter feito alguns trabalhos sobre o tema, e a gente sentou para fazer a historinha, e a ideia começou basicamente daí, né? Você e eu só queria acrescentar uma coisa, não é só criança que gosta, não. Adulto também tem lido e tem gostado muito do livro. Claro, imagino que sim. Eu até queria registrar aqui que esse assunto é um assunto muito sério, né? Na verdade, quando você fala desse público que é mais jovem, que não viveu aquele período, você encontra muita gente, eu tenho tratado dessa questão nessa série dos 50 anos, você encontra muita gente que tem saudade do tempo que não viveu. Quer dizer, meu pai diz que na ditadura não tinha isso, não roubavam tanto. Uhum. Quer dizer, não sabem, fora do contexto, dá a impressão de que era tudo, a alternativa era pacífica, e não era, era a paz do cemitério, era a imprensa que amordaçada não noticiava nenhuma corrupção, não havia nenhum ruído. Estão esquecendo que hoje a gente já tem até político preso por corrupção, coisa que durante a ditadura você só tinha por subversão, né? E assim mesmo, situações muito difíceis. O Didi, você entrou nessa parada como? Porque você faz parte desse público mais jovem, né? Tô vendo aqui, você é o contrário da Elaine e de mim aqui, mais eu do que a Elaine, você não viveu nem por sombra esse período. Como é que você entrou nessa parada? Bom dia. Então, a Elaine tinha uma amiga em comum que conhecia meu trabalho, né? Que eu sou cartunista e tenho alguns quadrinhos já de temática. A maioria da parte das coisas que eu faço é temática feminista, mas tem outros temas também, mais voltado à parte social. E aí ela já conhecia meu trabalho, achou que tinha a ver para fazer elas estavam precisando de uma ilustradora, né? Elas já tinham o projeto, já tinham a história, tinham conseguido financiamento da FAPERJ para fazer o livro, estavam buscando alguém para ilustrar, e tinha essa amiga comum que me indicou, porque eu já conhecia meu trabalho. E aí a gente começou a fazer o trabalho de ilustração, né? E aí foi muito legal, porque quando elas vieram com essa proposta de quadrinhos, e como eu fazia quadrinhos já, né, não só ilustração, também trabalho com ilustração, mas como eu também fazia quadrinhos, é interessante de você fazer uma história em quadrinhos, que é diferente de você ilustrar um livro, que você faz uma coisa muito mais conjunta com quem faz o texto, porque não é uma coisa, o quadrinho, o texto está vinculado com a história. Então, o nosso trabalho foi um trabalho super coletivo, assim, não foi, elas me deram o texto pronto e eu fui lá e fiz os desenhos para aquela cada parte do texto. A gente foi criando junto. Sim. Então, gente fez uma metodologia com storyboard, né? Então, eu desenhava o storyboard junto com elas e a gente escreveu, aqui põe essa fala. Não, e se a gente fizer assim? Ela chega por aqui, aí o pai dela fala. Então, a gente foi criando junto, assim. Então, foi um processo muito interessante, né? E o que é claro que você segue um roteiro, esse roteiro da Elaine e da Joana Dark, mas você tem que transformar aquele roteiro em imagem. Uhum. Aquelas palavras em imagem. Uhum. E isso é você dar um cenário que você não conheceu na realidade. Uhum. Como é que era você fazer isso aí? Como é que foi? O que foi mais difícil nessa reconstrução de época, digamos assim? Então, isso foi muito legal. Para mim foi um super aprendizado, assim. E nesse sentido, elas duas, além de me ajudarem com as histórias pessoais dela que elas viveram, eu trabalhei muito com histórias pessoais também, inclusive dos meus pais. Uhum. Mas elas me ajudaram também com muito material para eu estudar mesmo, com vídeos, eu assisti diversos documentários, a Elaine até trouxe um aqui, elas me deram livros, então eu estudava bastante imagens de época. Sim. Então, por exemplo, a gente no livro tem vários momentos especiais assim, desse momento do Brasil, por exemplo, tem as Diretas Já. Então, como que eu fiz? Eu peguei imagens da Direta Já nos livros que elas me deram, mas também fiz pesquisa na internet. E a partir dessas imagens que eu via, não é que eu copiava a foto, mas pegava meio o clima, como que era, e criava a imagem com os personagens do livro para desenhar. Isso então, foi quando? Foi quando que você fez isso? A gente fez em 2012, né? 2012. O lançamento do livro foi novembro, outubro de 2012. Nós ficamos um ano elaborando esse livro. É. Porque o que é importante colocar aqui, que é uma história em quadrinhos, pouquinho, mas isso aqui nós precisamos dedicar muito, fazer um trabalho de pesquisa, de estudar, de, como a Didi estava falando, de fotografias, né? Se vocês repararem no livro, o uniforme da personagem foi todo um trabalho de pesquisas que a gente... É porque de época, né? Pois é, que a gente fez, corte de cabelo, tudo, né? Esse tipo não, de coisa. E além do mais, a história atravessa quase 50 anos, né? Que tem desde o começo da ditadura até as imagens finais, que é quando ela continua o movimento de memória, né? Então, ela, no finalzinho, ela já com 50 anos de idade, e a gente fez até uma linha do tempo... Com ela, como ela seria o cabelo e a roupa da personagem principal em cada época. Nos anos 80, na Direta Já, quando ela era criança, essa história do uniforme. E ela mais velha, depois dos dias atuais. Então a gente fez uma pesquisa grande mesmo para dar essa ambientação mesmo. Claro, da pra ficar mais real, né? Ainda mais com duas historiadoras como autoras, não dava para fugir disso. Aliás, é bom aqui, eu não apresentei direito aqui, apresentei como autora apenas, mas já... Elaine é historiadora e a Didi também está metida nessa área da historiografia. Olha só a evolução. Ficou legal. É a evolução ao longo do tempo da personagem. Agora, quando começaram essa pesquisa em 2012, essa pesquisa ela coincidiu, esse período coincidiu com o período em que a academia também começava a pesquisar, fuçar esse passado, já tendo em vista o cinquentenário. A gente não até nem pensou nisso. A gente está até fazendo um relançamento agora, de 50 anos e tal. Mas na época que nós começamos a fazer o livro, a gente nem pensou nessa questão de 50 anos, né? Era um projeto, nós ficamos assim super empolgadas, animadas, até porque não existe um livro como esse aqui no Brasil, pelo menos eu desconheço, né? É uma coisa que a gente está lançando, né, nesse formato, com esse conteúdo. E nós ficamos animados e ficamos um ano trabalhando para lançar, e lançamos em final de 2012. Mas eu só queria, assim, só para esclarecer o público, contar mais ou menos como é que é a história do livro, né? Que a gente está falando aqui e a gente não está falando dessa história. Então, é a história de uma família, né? A personagem principal é a Clarice. E ela, nesse livro, a gente conta a história da vida da Clarice. A Clarice teve um pai que sumiu, né? Nunca mais apareceu. A mãe foi exilada e ela passou a viver com uma tia, né? E ao longo do livrinho, ela reencontra com uma amiga e elas começam a lembrar o que foi aquele momento, o que foi o período da ditadura militar. Então, a gente teve o cuidado aqui de colocar no livro todas as angústias que uma família que viveu isso tudo, né? Passou, tipo assim, ter que mudar de escola constantemente por causa de que está sendo perseguida, ter que mudar de nome o tempo todo, né? Não poder falar abertamente das coisas que se queriam falar, né? A gente aborda aqui a questão da anistia, a campanha das diretas já, para não ficar só na questão do Brasil, a gente tenta mostrar a gente dá um apanhado do que estava acontecendo também no mundo, não só no Brasil, que de alguma forma o Brasil sentia esses reflexos, né? A gente coloca a questão das torturas, como que elas aconteciam, né? Como eram as manifestações na rua. A gente coloca aqui da censura à música, ao teatro, a qualquer tipo de arte, à imprensa, né? A gente passa aqui, a gente coloca também nesse ponto que a Didi fala, que eu dei esse livro Cidadão Boylan, sim, para ela assistir. E ela até faz umas referências aqui de um empresário, porque o Boylan, sim, ele assistia as cenas de tortura, né? A gente faz uma referência aqui no livro também, né? E colocando as pessoas que foram desaparecidas, como que elas viviam no exílio. E chegamos até hoje com a Comissão Nacional da Verdade, abertura de alguns arquivos. Quer dizer, o livro dá todo um apanhado. Um contexto bem amplo. Isso, começa com a Clarice, a personagem criança, até ela já adulta, partindo para um escracho, que é uma coisa que está acontecendo muito no momento, né? Só para fazer o registro aqui para o ouvinte, o Boylan era o presidente do grupo Ulter, um dinamarquês, e que financiou a Operação Oban em São Paulo, foi morto pelos guerrilheiros como uma espécie de justiçamento, né? Ele, o Chandler, que era da CIA, que era um agente infiltrado aqui, também que participavam, principalmente esses que participaram de forma direta da tortura, como foi o caso do Boyle, assim, e o caso do Chandler também, que tinha histórias desde o Vietnã e veio para o Brasil para ensinar como se fazia essa tortura. Mas o interessante que eu queria resgatar aqui é que vocês trouxeram, eu estou vendo aqui o livreto da Argentina, Una Herida Abierta, Uma Ferida Aberta, Ditadura Militar Contada para os mais jovens, as crianças, los más chicos. Esse período da ditadura militar argentina foi de 76 a 83, não é isso? E 76 a 83. O nosso está completando hoje 50 anos, mas durou 21 anos esse período da ditadura militar brasileira. Não é difícil você resumir essa história numa história em quadrinhos, e ainda mais para um público infantil, tanto tempo, duas décadas inteiras, quer dizer, você pega um lapso de tempo muito grande, muito extenso. No caso argentino, você pegou de 76 a 83. Isso não chega a 10 anos, né? Quer dizer, então, você resume, você faz uma história, não tem uma Clarice que nasceu ou era menina quando houve o golpe e com 50 anos de idade depois da direta já e tudo isso. Como é que é essa história? Eu quero só colocar que assim, o livro da Argentina, ele não é igual ao nosso, né? O nosso, ele tem uma história, tem personagem, enfim, que é uma história que vai se desenvolvendo ao longo do livro. O da Argentina só tem assim, não é bem uma história. Eles colocam, pontuam algumas coisas, tem uns desenhos, não é bem... não é parecido com o nosso. Eu né? acho que o da Argentina, pelo que eu pude ver rapidamente, ele é mais doutrinário, ele é mais para mostrar, quer dizer, olha, o horror da ditadura. Exato. A Argentina, 0,1% da população desapareceu, foi morta ou desaparecida nesse período de menos de 10 anos, de 76 a 83. Então, as feridas abertas são muito mais profundas e muito mais difíceis de cicatrizar. Nós, inclusive, estamos atrasados em relação à Argentina porque não conseguimos ainda instalar sequer aquele tribunal que eles instalaram imediatamente após o fim do golpe militar, da ditadura militar de 83, né, quando derrubaram o Galtieri, já instalaram aquela comissão com Ernesto Sábato e aquela turma toda e pronto. E ali começaram a depuração e nós ainda não passamos por isso. Como é que vocês veem isso, hein? Didi, fala você um pouquinho, Didi. Ah, tá vendo? A Elaine disse que não ia ter assuntos para uma hora, hein? Veja só, fala aí você. Do que mesmo? Fala aí. Ah, então, ele perguntou como é que a gente concentrou tudo. Então, foi difícil mesmo. Tanto que, assim, eu acho que até a gente, uma coisa que a gente usou como... Para além do quadrinho, para além da história das personagens, foi o uso de boxes, né, que tem no quadrinho, contando assim de um jeito mais histórico, mais parecido com esse livrinho da Argentina, de momentos especiais. Então tinha a história rolando em quadrinhos com os balõezinhos das pessoas conversando, mas tinham os boxes com um texto, umas caixas de texto, explicando assim mais didaticamente cada momento que a gente estava tratando, porque realmente a gente tinha 24 páginas, o financiamento do projeto era 24 páginas para fazer uma história desse tamanho, assim. Então foi difícil mesmo para resumir. A gente escolheu... Você tem que selecionar o que você vai dizer ali, né? Como é que é essa seleção, esse trabalho? Olha, nós fizemos assim, nosso critério, fizemos a seleção do que a gente queria abordar. Por exemplo, assim, a gente queria abordar esse sofrimento que uma família viveu, né? A gente queria falar da questão das pessoas viverem sobre a clandestinidade, a gente quis falar sobre a censura. Pegamos pontos que naquele momento a gente achou que era mais importante, né? Essa questão da direta já, né? E fomos desenvolvendo. É óbvio que tem muitas coisas aqui que precisam ser... poderia ter fazer uma outra edição para desenvolver melhor cada tema. Quem sabe? Pode ser até um projeto. Porque isso aí, por exemplo, eu não sei, mas uma coisa que foi muito importante na época, foi no ocaso da ditadura, foi a bomba no Rio Centro. E aquilo ali foi um espetáculo musical, comemoração do Dia do Trabalho, né? Dia 30 de abril, a véspera do Dia do Trabalho, num local no Rio Centro, que era um local de grande concentração popular, e era uma explosão que poderia causar problemas muito graves. Uhum. Isso foi abordado? Não, não, não, não, nem não, chegou. A Clarice não foi lá, né? Não. Então, nós passamos aqui pela tortura, pelos desaparecimentos, pelo exílio, né? E chegamos, passamos pelas greves lá no ABC e chegamos no momento de hoje. Mas, como eu te falei, tem outras questões que merecem serem abordadas. É porque parece que aí o fio é mais um fio histórico, no sentido sociológico, antropológico mesmo, do negócio. Quer dizer, você tem uma ruptura da ordem constitucional em 64 com uma menina, não é? E sob o ponto de vista dessa criança. E essa criança é tirada do contexto disso aí, e depois ela encontra uma amiga daquele período de infância, e aí ela retoma a narrativa daquele período com a ótica já de uma adulta. De uma adulta, exato. E aí é mais existencial, é mais uma novela, é mais uma história de ficção realmente do que uma documentação. Desses momentos que foram os mais graves, né? Por exemplo, Paraçá, sequestro do embaixador americano, aqueles momentos que foram os momentos de maior tensão do período da ditadura, é isso? Exatamente, o livro vai dar assim, um apanhado do que foi aquele momento, né? E a criança, o jovem, na curiosidade, vai buscando mais, né? Outras informações também. Mas tem um pouco dos dois, eu acho. Acho que tem um pouquinho do que é isso que eu falei das caixas de texto. Tem uma parte que é mais didática mesmo, explicando cada momento, e tem a história por trás acontecendo com o enredo. Exato. A gente teve um pouco de tudo, mas um pouco dos dois, mas não cabe todas as informações que aconteceram. Só para você que está acompanhando a conversa aí, ter ideia, essas caixas de texto são caixas explicativas aqui, que diz assim, por exemplo: Direta Já foi um movimento da sociedade exigindo a volta das eleições presidenciais diretas, e com a emenda constitucional Dante de Oliveira, houve a possibilidade de eleições diretas, mas foi rejeitada. Em 25/4/1984, somente em 1989 conseguimos eleger diretamente o presidente. E é verdade, quer dizer, é uma forma bem resumida de você situar. É para situar, e a pessoa é para cutucar, né? Isso, não, porque tipo assim, em algum momento aqui do diálogo aí fala, né? Por exemplo, aqui, luta armada. Então nós tivemos a preocupação de fazer uma caixinha aqui explicando o que é uma luta armada, entendeu? Até para o jovem que estiver lendo o livro ele poder entender melhor o desenvolvimento da história, né? Quer dizer, além de ter uma coisa, ter uma questão toda de informação no livro também, né? Além Quer dizer, história. O livro, esse livro foi, ele começou a ser feito em 2012, não é isso? E terminou em 2012? Ele começou por volta de dezembro de 2011. Nós sentamos para fazer. Em janeiro, a FAPERJ liberou. Incorporou. Nós tivemos esse auxílio da FAPERJ. E aí sentamos. Nós fazíamos reuniões assim, quinzenais, assim, uma tarde inteira, a gente sentado. É complicado, porque a gente não foi. A gente foi criando a história junto com a Didi, né? A Didi também dava opinião, né, no texto, a gente também dava opinião nos desenhos. Quer dizer, sugestões, ideias do que ela podia desenhar, né? E fomos criando a história, sim, sentamos e fomos elaborando de acordo com os desenhos, e dentro dessas 24 páginas, que era o que a gente... E foi impresso quando? Então, ele foi impresso por volta de setembro, outubro, né? Entramos em outubro de 2012. 12. E o lançamento foi em outubro de 2012, o lançamento, certo, no Palácio do Catete. Certo, 2012. Então, ali no Museu da República. Isso, o livrinho, ele tem aqui o prefácio, quem fez foi a Cecília Coimbra, que é a presidente do grupo Tortura Nunca Mais, né? E que apoiou também nosso projeto, porque a Joana faz parte da diretoria do grupo Tortura. E aí foi isso. Sim, aí então lançaram em outubro de 2012. E a aceitação foi boa? Como é que é? Porque eu tenho, para mim, eu estou querendo situar isso em termos de história, desse resgate desse período, que o auge é agora. Parece que agora é que nós temos que dar mais, botar isso nas escolas públicas e botar, distribuir, entendeu? Agora tem que pegar a FAPERJ e agora a gente precisa fazer uma edição aí, uma tiragem nova, né, de 300 mil, 500 mil, sei lá quantos, né, e sair distribuindo para as escolas públicas, escolas particulares, para difundir esse trabalho. É por isso que eu estou querendo criar, que você faça a narrativa desse processo, desde a criação até o lançamento em outubro de 2012. E o que, que veio depois? Então, a gente, bom, eu costumo levar muito livro quando eu vou para congresso, participar de congresso, eu levo o livro, vendo, né? Eu vendo virtualmente, por e-mail, o livro, né? A gente disponibilizou ele também em PDF na internet para quem quiser, porque o importante é as pessoas, o jovem tomar conhecimento dessa história, né? A gente tem feito divulgação pela internet, né? E muitas pessoas têm tomado conhecimento do Brasil inteiro, têm vendido e doado livro para o Brasil inteiro, né? Inclusive para a Europa também, uma pessoa da Alemanha já fez um contato comigo, mandei o livro para lá também, né? E todo mundo tem adorado o livro. A Biblioteca de São Paulo também entrou em contato comigo pedindo. Eu doei para as várias bibliotecas aqui do Rio também, biblioteca de universidades. E as pessoas adoram o livro, né? Como é que fala? E aí, isso que você falou desse ano que a gente está, né? Que são 50 anos do golpe. A gente está pensando, sim, fazer alguma coisa esse ano. A gente queria fazer uma segunda edição especial para esse momento. Talvez colocar algumas coisas a mais, porque tinha um plano no começo que não deu, porque eram só 24 páginas, de fazer uma linha do tempo, contando para ficar mais assim linear, né, para você juntar com a história, que a história não é linear, né, nosso quadrinho, ela vai e volta. Então, talvez aumentar um pouquinho o livro, fazer uma segunda edição. A gente está fazendo ainda, escrevendo como que vai fazer esse projeto, mas depois a gente manda para você, de repente você divulga pois aqui na rádio. Agora, isso aí que você está falando... É um momento especial mesmo para tentar relançar, porque a tiragem foram só 1.000 exemplares, pois já está acabando. Sim, ainda não acabou. Não, na verdade, não acabou. É que 1.000 exemplares era para ter acabado. Pois é. Não é? E a gente, na verdade, essa ideia de divulgar na internet, a gente também não tinha tido essa ideia ainda. A gente resolveu fazer isso quando teve as manifestações de junho, que a gente achou, né, no ano passado, que a gente falou, poxa, era legal ter isso disponível nesse momento, as pessoas podem usar informação de educação popular, outras coisas assim. E foi nesse momento que a gente teve a ideia de disponibilizar na internet. E quando que a gente disponibilizou na internet, que bombou mesmo, e um monte de gente começou a conhecer. Porque distribuição de material é uma coisa que é importante, né? Você tem um produtor por trás fazendo, e a gente não tem ninguém. Então, é isso que você falou, 1.000 exemplares, um livrinho sobre a ditadura militar infantil, que não existe, eu não conheço outro no Brasil, era para ter acabado já. É claro. Então, a gente queria mesmo agora ver se a gente consegue até ter uma produtora tal para fazer um lançamento dessa segunda edição, um pouquinho maior, nesse momento da nossa história. Porque de 50 esse anos, cinquentenário, na verdade, ele é o pontapé de um processo que se desenvolve a partir de agora. Quer dizer, o que inicia agora? Inicia a releitura desse período, aquilo que você falou antes, Elaine, de você... O que aconteceu? É muito rápido esse período nas escolas públicas, você não aprende. As escolas públicas ainda ensinam, os livros ainda ensinam que os generais militares que ocuparam a presidência da República são presidentes da República. E não são presidentes da República, são generais ditadores de uma ditadura militar. Então, a partir disso aí, ontem eu estava vendo o Mário Magalhães num documentário no canal Curta, também falando da figura do Marighella. Ele tem uma biografia do Marighella que é muito bonita, e ele diz, olha, o Marighella é mais conhecido, mais respeitado fora do Brasil do que dentro do Brasil. E isso também é um fenômeno brasileiro, né? O Brasil, ele exporta, ele não consegue. O Tom Jobim, que não tinha nada a ver com essa parte de política, mas ele dizia que o sucesso no Brasil é ofensivo. As pessoas não podem ser inteligentes, não podem ser bem-sucedidas, isso é uma ofensa à média brasileira, porque faz parte de uma estrutura de manter o povo submisso, manter o povo com aquele complexo de vira-lata de que falava o Nelson Rodrigues, né? Então, na verdade, a gente podia partir desse livro, uma leitura, já que nós estamos nesse processo que começa agora de releitura, vocês fazerem uma captação de recursos através da internet também, crowdfunding, ou alguma coisa, né, pelo Catarse, por alguma, não é isso? Uma plataforma dessas para vocês conseguirem, que já existe. É isso mesmo. A gente pensou exatamente no Catarse, a gente está ainda bolando, senão a gente já podia apresentar. Porque, aqui, tipo assim, Luiz, como você falou até anteriormente, né, você perguntou sobre alguns acontecimentos que aconteceram naquele momento que a gente não cita no livro. Então, eu acho que talvez numa segunda edição a gente até teria a oportunidade até de mencionar outras coisas, né? Colocar que a gente, naquele momento, a gente não colocou, né? E até algumas coisas que a gente também até fez, também que não deu para colocar como uma linha do tempo. Enfim, aprofundar mais essa temática que é de fundamental importância para os jovens poderem entender a história, né? E quem sabe esse projeto até sai para melhorar essa produção, né? Porque vocês podem... Eu vejo isso assim como um produto feito. Sim. Não é uma ideia, você não está apresentando um projeto. Você falou ainda há pouco, a gente está fazendo o projeto, não sei o quê, mas você já tem o produto. Sim. Vocês estão fazendo um projeto para um novo produto. Uma segunda edição. Para um novo produto, que vai ser esse aprofundamento, essa coisa. Um respeito maior, um rigor, não é respeito, um rigor maior com essa cronologia histórica. Uhum. Para registrar esses momentos também, que foram momentos importantes, porque parece também, Elaine, para quem está de fora, que se você passa muito a voo de pássaro nisso aí, você acaba não esclarecendo. Se você não pontua momentos importantes, você citou o caso da luta armada, então vamos dizer o que é a luta armada, o que é guerrilha urbana, para que o pessoal entenda, para você acabar com essa noção de terrorismo, que é uma noção que está muito em voga hoje em função dos mega eventos esportivos e dessa globalização. Então, se você não pontuar, você acaba fazendo uma coisa alienante. Ao contrário do que você propôs no início, se propõe. A nossa preocupação, a gente teve o tempo todo essa preocupação, para não ficar na coisa do banal, para não banalizar, né? Então, quando a gente até colocou essas notinhas de rodapé, de esclarecimento, é justamente para não ser um livro raso, né? Para não ser meramente uma historinha, né? E a preocupação justamente foi essa, fundamentar o que estava acontecendo nesse momento terrível da história do Brasil, né? E eu acho que a gente até conseguiu. A gente teve uma preocupação aqui também, é importante falar, com a linguagem que a gente ia usar, com o texto, né? Para não ficar um texto nada muito rebuscado, para que o jovem pudesse entender, de ser mais acessível a eles, né? Outra coisa que a gente também não falou, mas a gente escolheu, não é por acaso que a gente escolheu as personagens, a maioria delas são mulheres, não é só porque a gente, as três autoras são mulheres, mas a gente acha importante também na representação, principalmente nas histórias infantis, que geralmente a maioria dos personagens, todas as histórias, não histórias infantis, são homens, então a gente achou legal usar personagens mulheres, a amiga da Clarice também, que é uma personagem negra, todas essas coisas foram pensadas, não é por acaso. Então, assim, o livro tem um monte de detalhes assim, que a gente pensou e que a gente achou importante para exatamente um livro que está nessa pautando outro tipo de discurso, outro tipo de história. Uma leitura diferente também, né? Eu fico pensando assim, né, que como a gente precisa ser esclarecidas muitas mais coisas, como você mesmo falou, Luiz, mas eu acho que esse livro aqui, ele fundamentalmente dá condição ao jovem de entender um pouco o Brasil de hoje, né? É importante colocar que muitas coisas que aconteceram naquele momento, elas continuam acontecendo hoje, né? E eu acho que a gente tem que repensar essa história. Eu acho que ela só vai ter condição de mudar, de se criar uma outra história, a partir do momento que você consegue pensar nessa história, né? Você consegue analisar isso, né? E essa história sempre teve muito escondida, né? Ocultada, mal falada, e muitos livros eram livros criados por quem estava por trás dessa ditadura, né? A história é escrita por eles, né? Pelos vencedores, sempre, né? Exatamente. Então, tipo assim, o livro, ele dá essa condição do jovem poder refletir essas barbaridades que cada dia que passa aumenta mais, né? Essa violência, né? Uhum. A tortura que continua, né? E por isso que a gente quis disponibilizar na internet, principalmente quando estava acontecendo aquele movimento social muito grande ano passado, que a gente achou que poderia contribuir exatamente para isso, né? Para entender o momento de hoje. Essa questão do gênero, a questão da mulher, eu acho interessante a gente aprofundar um pouquinho isso aí, porque... nós fizemos um programa aqui, dessa série dos 50 anos do golpe, 50 anos deste ano, que era o papel da mulher. Né? As mulheres, elas estiveram à frente, não só... Nós, até a partir de uma constatação de que nós temos pela primeira vez uma mulher na presidência da República, e não apenas uma mulher, mas uma mulher que foi uma combatente contra a ditadura, foi pendurada num pau de arara, foi uma mulher que foi torturada, e uma mulher, portanto, com um protagonismo histórico num determinado momento. E as mulheres, em geral, naquele período, elas tiveram papéis diversos e papéis muito importantes, não só as mulheres, como você falou, da Cecília, por exemplo, que do Tortura Nunca Mais, e o Comitê Brasileiro de Anistia, que era praticamente das mulheres, as mulheres que companheiras de presos políticos que iam lá e lutavam, mães que ficavam na porta dos quartéis gritando pelos filhos e pelas filhas que estavam presos lá dentro. E também as mulheres dos militares, né? A mulher do Ivan Cavalcante Proença, por exemplo, que foi um militar perseguido, ela foi proibida de lecionar porque era mulher do Ivan, só por ser mulher do Ivan, entendeu? Quer dizer, então por ser mulher, ela era cúmplice da cabeça dele, era um apêndice da cabeça do Ivan. Olha como é que foi o raciocínio. E a mulher do coronel, a mulher do general, a quem... as mães dos perseguidos recorriam, sabe, eventualmente diziam, fala com seu marido, vê, o meu filho sumiu, meu sobrinho está desaparecido, um amigo do meu primo está desaparecido. E há casos das mulheres que falavam com os maridos e os maridos não podiam fazer nada, estavam impotentes, como eles próprios, militares, quando eram da reserva, o general Lott, marechal Lott, não pôde fazer nada. O neto dele foi preso, torturado, ele sabia, ele foi lá e não conseguiu fazer nada, um boicote. Quer dizer, então as mulheres têm um protagonismo nisso aí que é legal você até aprofundar mais aí no segundo, uma segunda edição, essa postura, essa história, né, que as mulheres contam. A mulher estava presente o tempo todo, né, de ambos os lados, né? Por exemplo, até acrescentando um pouquinho o que você estava falando, de mulheres de militares, algumas ajudavam, né? Pode até ser, mas a grande maioria das mulheres de militares, de empresários e tal, elas estavam fazendo um movimento a favor do golpe, né? E a favor da ditadura. Daí a marcha com Deus. Da Cande é uma marcha feminina. Exatamente. Mas elas são insufladas pelos homens. Ali as mulheres são teleguiadas, na verdade, né? Eu não sei se elas são tão teleguiadas dessa forma, entendeu? Se você pegar, ouvir a fala da líder dela, você vê que... Então, elas agem também por livre-arbítrio, entendeu? Da líder delas, né? É claro que elas foram financiadas e estimuladas pelo instituto chamado IPES, que é o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, né? Esse instituto, ele foi formado por empresários e militares em 1961. Ele foi criado em 61 e viveu até 72, e esse instituto, né, formado por empresários e por militares, com apoio financeiro do governo norte-americano, né, eles financiaram muitas atividades, né, para desestabilizar a Goulart, né, e consequentemente para depô-lo, né. Esse grupo, eles queriam a conquista do Estado, né. Eu estudo muito um autor chamado René Dreyfus, né, que ele foi a pessoa que primeiro teve acesso a essa documentação do IPES, né? E essas mulheres foram financiadas também por esse instituto, também, né? Então, Então, eu acho que sim, essa questão das mulheres, tinham mulheres dos dois lados, né? Umas que estavam lutando contra o terror, claro, de uma ditadura militar, claro, e outras que estavam realmente apoiando. Eu acho que eu não me expliquei direito quando eu falei da mulher do militar. Não é que a mulher estava contra o marido, é porque a mãe ou a tia do perseguido político, do subversivo que desaparecia e que as pessoas sabiam onde estava, no DOPS, ou no DOI-CODI, ou no Paraçar, ou onde fosse, recorriam a quem podiam, recorriam à igreja, recorriam. Tudo, né? Então, a igreja, em grande parte, também foi conivente com, sim, o golpe, claro. Com certeza. A marcha com Deus. Parte pela família, da igreja é isso estava aí, também, junto com esse instituto. Isso. Então, antes da igreja passar para o lado oposto, até o Lacerda era a favor, depois passou para o lado oposto também. Quer dizer, isso tudo é um período que as circunstâncias mudaram muito rapidamente e quem estava apoiando virou para o outro lado. Exato. E aí, as próprias mulheres, e eu volto para a questão de gênero, porque as mulheres eram mais sensíveis a isso aí, sempre foram mais sensíveis a esse sofrimento, não é? De mulher, de mãe, de tia, de avó. Então, as mães da Praça de Maio são isso. Não, os militares é à toa, não reprimiram, né? Por isso, porque eram mães. Não é? Por isso que não foram reprimidas. E botavam o quê? Botavam fraldas na cabeça e amarravam como toucas, né? E aí eram respeitadas, porque o torturador também tinha mãe, né? Então, é nesse aspecto que eu queria dizer, entendeu? Quer dizer, que a mulher do coronel, ela não participava da tortura. Entendeu? Ela estava com o marido, claro, ela endossava com o marido. O marido é que era a cabeça do casal, que essa coisa existia ainda, né? O cabeça do casal. E era ele o ser pensante. Daí o Ivan Proença ter a mulher proibida de dar aula, porque ele era o cabeça do casal dentro do. Imagina a mentalidade militar, então, a mentalidade da caserna. Agora, você falou de uma situação que esse livro é importante porque ele traz uma época que nós vemos fatos que estão acontecendo outra vez, ou que fatos que nunca deixaram de acontecer. Nunca deixaram de acontecer. Exato. A tortura não é um evento da ditadura, a tortura sempre existiu e sempre existe no Brasil. Se aperfeiçoou na ditadura. Não é? Quer dizer, o pau de arara é uma invenção brasileira, não é uma invenção da ditadura, é uma invenção da polícia. É uma coisa mais antiga, é mais remota, é mais antiga. Agora, a ditadura tinha a seu favor o fato de que amordaçava a imprensa, amordaçava a opinião pública, então ela desaparecia com as pessoas e ninguém sabia. E hoje, quando o Amarildo desaparece, todo mundo sabe. Porque não só você tem liberdade de imprensa, de expressão principalmente, nem tanto de imprensa, como você tem os meios internéticos de comunicação, você tem a web para você botar a boca no trombone o tempo todo, e você tem os filmezinhos de telefone que estão veiculando. Ontem eu recebi à noite um do protesto que foi feito na Nossa Senhora de Copacabana, na Barata Ribeiro, ali no pé do Pavão Douglas. Pavãozinho, na volta do cemitério, entendeu? Quando foram enterrar o DJ lá. Então, essa coisa é que dá uma visibilidade maior e que é também o ensejo para vocês promoverem mais ainda e forçar mais. Eu queria que vocês falassem disso, né? De levar isso mais adiante, essa segunda edição, como é que é? Vamos fazer isso. Nós vamos fazer. Não, mas então, a internet, com certeza, ela descentraliza um pouco essa distribuição de informações. Por exemplo, um livro depende da editora que vai distribuir para as livrarias, e a gente colocou o nosso livrinho, que não tem nenhum respaldo por trás, é o nosso trabalho, a financiamento da Faperge, não tem a editora Rama, ela só imprimiu, acabou não fazendo. É uma editora pequena, simples, não é uma editora poderosa, nada isso disso. Isso foi financiado pela Faperge? Foi financiado pela Faperge. Todo o trabalho? A impressão e o meu trabalho, o trabalho delas não foi financiado, não, delas foi. Nosso não. Não, nós fizemos um projeto, né, e ali tinha o orçamento de quanto seria e a Faperge nos auxiliou, né? E estava incluída a editora, o trabalho da Didi. A impressão financiou, né? Financiado pela Faperge. Auxiliou, parece que ela deu uma ajuda. Ela bancou mesmo. É porque esse financiamento se chama auxílio editoração. Então, por isso que. Mas ela bancou. É um eufemismo, né, para dizer que pagou. É. Você pode. quando você pede uma colaboração, você está pedindo dinheiro, né? Você não está pedindo colaboração, né? Eu colaboro sim, eu abro a porta para você sair, né? Não é essa a colaboração que você quer. A FAPERJ realmente, ela financiou, né? E será que dá para voltar na FAPERJ para ver se faz uma segunda edição, essa ampliada, e até juntamente com a FAPERJ você fazer também o catástrofe, o crowdfunding e outras fontes que tem também, que você pode procurar através das entidades da sociedade civil organizada, que estão também descomemorando esse ano o golpe militar de 64 e que podem também ajudar nesse financiamento, né? Nessa bancar uma parte, cotas, quem sabe você pegar um grupo não sei o que, ou associação das vítimas não sei de que, e você conseguir que elas banquem, e como no princípio do crowdfunding, elas recebam uma partilha, um reparte da edição para distribuir entre elas mesmo lá, autografado, essa coisa assim. Então, por conta da nossa vinda aqui na rádio, essa semana eu e a Didi sentamos para conversar sobre o que a gente ia falar aqui na rádio e tal, e aí começou a pensar nessa possibilidade, uma segunda edição, ou de uma edição nova, o que a gente colocaria, né? De como é que a gente faria, os meios que a gente recorria para poder ter esse financiamento. Enfim, a gente está começando a pensar nessa hipótese, né, Didi? Mas muito por causa da internet mesmo, que é isso. A gente, na hora que a gente botou na internet, o nosso livrinho ficou super conhecido. Inclusive, você conheceu o nosso trabalho. Exatamente, pela internet. É. Um monte de gente divulgou, inclusive por causa do cinquentenário. E aí a gente começou a pensar, poxa, a gente pode usar a internet também como plataforma para esse financiamento, por exemplo, o Catarse. Lógico que se a gente conseguir FAPERJ ou outras vinhas mais institucionais para financiar, ia ser ótimo. Mas assim, a gente tem, se não conseguir, eu acho essa grande possibilidade que a internet dá de fazer o financiamento pelo Catarse, divulgar pela internet, como o nosso livrinho foi divulgado, sabe? Ele foi tão bem divulgado pela internet e tão bem aceito que eu tive em dois congressos recentemente, um no Paraná e o outro no Maranhão, que é de norte a sul, né? E levei o livrinho, que sempre tem uma banca para você vender e tal. E quando eu cheguei lá, as pessoas já conheciam o livro. Ah, esse, imagina, bacana, eu já conhecia pela internet e tal. E algumas pessoas, principalmente no Paraná, eram professores, né, que estavam participando e queriam para levar para a sala de aula o livro, né? A gente pensou, inclusive, nesse projeto, incluir doação no projeto. Então, a pessoa pode, de repente, comprar um livrinho e doar, e bancar uma doação. Sim. A gente pensou em pôr no Catarse, sim, porque a gente quer mesmo doar para a escola. O nosso objetivo principal é chegar mesmo nas escolas, chegar em mais gente. Até em gente que não tem acesso para comprar o livrinho ou para acessar a internet, achar o livrinho, comprar via internet, que também não é tão fácil. O ideal mesmo hoje em dia é que ele fosse distribuído aos alunos. Isso, exatamente. Esse ia ser perfeito. Quer dizer, você faz 500 mil exemplares. Ele é um livrinho fininho. Você pode fazer ele com 36 páginas. Ele está com 24. É. Pode fazer ele com 36 páginas. Ele é monocromático. Ele não tem policromia. Não tem tanto gasto, ele é muito barato. Ele é muito barato. Uhum. Isso, e se você levar em conta que se gasta dinheiro com tanta bobagem, com prospecto de Copa do Mundo, que custa muito mais do que exatamente isso aqui, não é? Quer dizer, então, e com tiragens muito mais elevadas, você pode até, quem sabe, né, o comitê da Copa não ajuda a bancar. Eu acho meio difícil, né? Não o da Copa, o comitê popular, Copa e Olimpíadas, entendeu? Claro. Porque isso também, você está tratando de questões, quando você aqui na capa do livrinho de vocês está a polícia montada a cavalo e os estudantes jogando bola de gude para os cavalos caírem aqui na coisa que eu fiz quando tinha essa 17. Cena aqui, inclusive, meu pai me contou dessa pois cena é, então. Quando eu era criança, eu sempre fiquei com essa imagem na cabeça, assim, de derrubando essa coisa assim tão assim de brincadeira, que é a bolinha de gude, derrubando o poder, assim, é uma imagem muito forte, rolha, né? Jogava rolha também. E aí, na hora que a gente começou a fazer os desenhos, não tinha pensado a capa, né? A gente tava fazendo todos os desenhos. Esse desenho, acho que tinha essa imagem tanto tava na minha cabeça, no inconsciente, e ficou tão lindo o desenho que a gente falou, vamos usar isso na capa, vamos usar isso na capa. E assim, é bastante atual. Muito. Entendeu? Quer dizer, então você pode procurar as associações que lutam hoje por, e que lutam também com dificuldades financeiras, para que elas entrem como parceiras, se não financiando, se não financiando, pelo menos dizendo onde elas estão tentando financiamento também, porque hoje, onde vai um, vai outro, entendeu? E fundações internacionais, esse tipo de coisa aí que eu acho que... É, bom, para a gente amarrar essa conversa, eu queria que você dissesse quem está ouvindo, onde é que vai conseguir esse livro. Tá. Eu teria tempo só para eu ler uma dedicatória que a gente faz aqui na frente do livro. Eu só vou ler um pequeno parágrafozinho que a gente escreve, que eu acho que vai dizer tudo desse livro, né? Este livro nasceu do desejo de uma geração que viveu a ditadura militar brasileira e que passou muitos anos sem poder falar livremente sobre este período do Brasil. Este livro nasceu do desejo de outra geração que viveu o que a geração anterior viveu e guarda uma memória de luta e que também, por muito tempo, não pôde falar sobre este assunto. Este livro nasceu do desejo de outra geração que, como a anterior, não estudou esse assunto na escola e cresceu ouvindo que futebol, política e religião não se discute. Este livro, enfim, nasceu do desejo de gerações diferentes que querem mostrar aos que nasceram bem depois que nunca é tarde para uma outra leitura de nossa história. Esse diz exatamente o que é o livro. Eu queria deixar aqui o blog para as pessoas quiserem entrar para dar uma olhadinha, tem umas fotos lá do nosso lançamento e tem um link lá para as pessoas fazerem um download do livro em PDF. O blog é Clarice e a Ditadura Militar, tudo junto, .blogspot.com.br. E eu queria deixar também o nosso e-mail, caso alguém queira entrar em contato para adquirir o livro ou para ajudar no financiamento. O e-mail é brasilditaduramilitar@gmail.com. brasilditaduramilitar@gmail.com. Clarice e a Ditadura Militar, .blogspot.com.br. .blogspot é um blog no Blogspot. É Clarice com C. Né? Porque Clarice tem com C. É, é, porque tem o negócio da Clarice com dois. Essa é. Eu tentei não consegui. Não, tava Clarice tentando... com C. Tá certo. No meu blog também tem. É. Meu então blog de lá. Quadrinhos, que é crocomila.blogspot.com também. Crocomila. Crocomila não é meu ser... codinome na internet. Não podia ser mais simples, não. Deixa eu ver um negócio é mais. É coisa de artista. É, também tem pra baixar lá. Crocomila, como é que é? crocomila.blogspot.com. .com, legal. O teu é só .com e o dela é .com.br? É .com.br? Acho que não tem Blogspot, não sei. Bom gente, vocês bom, colocarem... então não tem BR, não. Você falou com Blogspot convicção... Blogspot não tem. Não tem BR, tá então, bom. Porque eu já vi que é... Isso aí não é no teu tempo, não. Viu? Não. Pode ir. Elaine. Bom, gente, olha, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Esse livro, Brasil, 2 pontos, Ditadura Militar, um livro para os que nasceram bem depois, é, na realidade, uma revista em quadrinhos, uma história em quadrinhos. Vale a pena você conferir aí nesses endereços eletrônicos, entrar em contato, procurar, não acha em livraria, mas você pode até procurar pela AMA, a Rama Editora, que é a editora do livro, H-A-M-A, editora, e você pode procurar lá no site dela para saber como é que você pode adquirir esse livro. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Obrigada. Um bom dia. Legal. Obrigado a Elaine Bortoni, autora do livro. Ela é psicóloga, historiadora, pesquisadora da memória do regime militar. E a Diana Helene, ilustradora, desenhista, que é Didi. Muito obrigado mais uma vez. Um bom dia. Sucesso para vocês. Obrigada. Obrigada. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.